Mixte Arsenal Velho, armado no tempo. Mixte Arsenal Velho, armado no tempo. Mixte Arsenal Velho, Mixte Arsenal Velho, Mixte Arsenal Velho, Mixte Arsenal Velho. I rap. In the curiosity.